minha intenção é levantar algumas questões, tanto do ponto de vista dos princípios, mas também começar a pensar mais concretamente como é que nós podemos desdobrar esses princípios em iniciativas concretas de política, política econômica, de política social, considerando, evidentemente, não é, que, eventualmente, que esse é o problema fundamental, de fato, não é o de pensar uma estratégia econômica coerente, mas é o de ter ou não um bloco no poder sustentado em movimentos sociais, em organizações dos trabalhadores e um grande capital eleitoral, inclusive capaz de implementar uma alternativa a isso que a gente está vendo agora, não é? Então, o que eu vou falar aqui, evidentemente, está supondo a possibilidade, evidentemente, é uma proposta para o nosso campo, não é? E que também não é inteiramente individual, faz parte também de uma reflexão conjunta que, em vários grupos, e particularmente no Estudo de Economia da Unicamp, a gente vem fazendo. Então, eu vou um pouco apresentar para vocês o resultado dessa reflexão coletiva, não é? E vou tentar fazer isso aí em 50 minutos, de maneira que a gente possa dialogar. O primeiro ponto que eu queria levantar é o seguinte, que a situação, para nós, é ruim do ponto de vista político, porém, me parece que a maré já está virando. Por que que a maré está virando? Do ponto de vista da política, evidentemente, porque o discurso sobre a corrupção perdeu a centralidade, uma vez que é evidente que esse governo é marcado, digamos, tem uma quadrilha dentro desse governo, não é? Então, o discurso básico que sustentava o governo Temer desapareceu. Politicamente, eu acho que haverá um refluxo muito claro, que já é evidente aí nas pesquisas eleitorais para 2018. Agora, o que eu vou centrar, basicamente, na questão econômica, é o fato que o feitiço já está virando contra o feiticeiro. Em que sentido? Em que sentido? Em dois sentidos básicos. Primeiro, era muito evidente que uma estratégia essencial do governo Temer era esperar que houvesse um choque de credibilidade, que a economia recuperasse mais ou menos ali no piloto automático por conta da existência de alguns estabilizadores automáticos e por uma recuperação da confiança empresarial e dos consumidores, não é? Abandonando a vários legados que vinham do governo Lula e do governo Dilma, imaginando que se a economia se recuperasse até 2018, não é? A população já teria esquecido inteiramente esse legado e o governo já poderia estar, digamos, surfando na onda de uma recuperação e de um ajuste da casa que teria sido realizado lá pelo governo Dilma. Isso estava um pouco implícito no comportamento do PIB trimestral, porque, digamos, em relação ao último trimestre de 2015 e o primeiro de 2016, já apontavam a uma forte redução do ritmo de desaceleração e parecia que a economia estava para chegar num ponto de inflexão para voltar a crescer, não é? No entanto, a própria, digamos, fome do governo em paralisar o legado, que envolveu, em particular, determinados programas que tinham muito impacto do ponto de vista do investimento, tanto, particularmente, o Minha Casa Minha Vida, mas também o PAC, de certa maneira, aprofundou a desaceleração. Então, o que a gente viu, na verdade, é o terceiro trimestre de 2016 e o quarto de 2016 mostraram um novo agravamento da situação econômica. Um trimestre foi sendo pior do que o outro e não há nada que já sinalize para uma recuperação forte esse ano, não é? O setor da produção industrial está recuperando um pouco, mas parece que está acontecendo algo que aconteceu também em meados de 2016, que é uma recomposição dos estoques. Porque as empresas reduzem muito o nível de produção e vão vendendo os estoques à medida que o varejo vai sustentando um certo ritmo de demanda, embora decrescente. Não é? Normalmente, essa recomposição de estoques da indústria ajuda a economia a recuperar. É o que, basicamente, os analistas do mercado financeiro esperam que ocorra. Não é? Porque a indústria, uma vez que o estoque está no limite, passa a produzir, demanda da agricultura e da produção mineral, o setor de insumos intermediários recupera, o emprego industrial recupera um pouquinho, e isso vai irradiando para o resto da economia aos poucos. É normalmente assim que as recuperações ocorrem no Brasil. Foi assim, por exemplo, durante o Plano Real, não é? As crises do Plano Real. E não ocorreu isso em 2016, ocorreu uma melhoria grande da confiança ali em meados de 2016, só que o resto da economia não recuperou, porque os consumidores estão com medo do desemprego, o nível de endividamento ainda é muito alto, as empresas pioraram a sua situação patrimonial justamente porque os consumidores cortaram muito os seus gastos e os empréstimos bancários despencaram em 2016, então as receitas das empresas continuaram caindo muito, ao mesmo tempo que elas rolam dívidas ainda com juros muito elevados. Não é? Então, não ocorreu essa irradiação. E, aparentemente, novamente, está ocorrendo um aumento da produção industrial nesses dois bimestres, mas o setor de serviços, em janeiro, já teve uma contração de 2% e o varejo caiu novamente. Não é? Então, não está nada garantida essa recuperação. Isso implica o seguinte, que, ao contrário da população esquecer do legado, o feitiço voltou contra o feiticeiro. Porque agora a população lembra exatamente de quanto a situação era boa quando o conjunto de programas que o governo Temer quis paralisar estava em funcionamento. Ao contrário, pode-se até alegar que é exatamente a paralisação desses programas que é parcialmente responsável pelo aprofundamento da desaceleração. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que o feitiço volta contra o feiticeiro, é que o governo Temer também procurou, digamos, criar uma blindagem da política econômica conservadora neoliberal, que envolve, basicamente, a emenda constitucional do teto do gasto. Não é? Que, de certo modo, também é uma tentativa de forçar o Congresso Nacional a aprovar, a toque de caixa, uma reforma da Previdência, porque se o gasto com Previdência Social continuasse crescendo, uma vez que existisse um teto para o gasto público, todos os outros gastos iam ter que ser fortemente comprimidos. Não é? Então, era uma pressão que também não está funcionando, porque, na verdade, do ponto de vista político, é o principal calcanhar de Aquiles, esse governo. Eles foram com muita sede ao pote, tanto para reduzir o que eles dizem ser o desequilíbrio patrimonial de longo prazo do setor público, quanto também oferecer oportunidades de negócios para os fundos de previdência privados. E esse é o grande calcanhar de Aquiles, porque a população comprou a ideia de que, na verdade, essa reforma é trabalhar até morrer. E o que é verdade para boa parte da população mais pobre no Brasil. Não é? Agora, o sentido da emenda constitucional do teto do gasto era exatamente bloquear uma política ativa de expansão do investimento público, seja para o atendimento de necessidades de ordem social, seja para a expansão da infraestrutura, seja ainda naqueles ramos em que o Estado tem muita importância, como energia, basicamente energia, petróleo e energia elétrica. Não é? Isso, teoricamente, só teria um efeito em 2018, quando a economia, na visão dos aprendizes de feiticeiro, já estaria se recuperando fortemente. O Itaú apresentou um relatório que foi muito comentado no mercado mais ou menos há uns 6 meses atrás, cravando um crescimento de 3,5% em 2018 e um crescimento entre 1,5% e 2% em 2016. Em 2017, melhor dizendo. Não é? Muito dificilmente a gente vai ter algum crescimento positivo, a despeito dos efeitos estatísticos, em 2017. Não é? De qualquer maneira, se imaginava o seguinte, que a emenda do gasto só teria efeito em 2018, porque em 2017 haveria uma forte desinflação. A inflação, que foi 7 e pouco o ano passado, melhor, foi registrada como 7,5 o ano passado para determinar o nível de gasto público que era possível fazer esse ano. Como a inflação esse ano vai estar entre 4 e 4,5, quer dizer que havia um espaço aí de crescimento entre 3 e 3,5 do gasto real. Né? Acontece que o governo definiu uma meta de superávit primário, no início que é chamado a Lei Orçamentária Anual, a LOA, não é? De 140 bi de déficit. Vamos lembrar o seguinte, que foi exatamente a definição de uma meta de superávit primário que foi o pretexto para o impeachment. Não é? Porque até 2015, os governos poderiam, ao longo do ano, propor uma modificação da LOA, da Lei Orçamentária Anual, de maneira a mudar a meta que seria verificado no final do ano fiscal. Certo? E é exatamente isso que o governo, vários governos, todos os governos fizeram, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive o governo Dilma já tinha feito. Em 2015, houve uma reinterpretação do TCU e do Congresso Nacional, impedindo que essa regra que sempre valeu continuasse valendo. Então, a interpretação era que passou a ser que a cada bimestre o governo ia ter que cortar o gasto em função de uma eventual queda da arrecadação imprevista que levasse a uma previsão de não cumprimento da meta fiscal do início do ano, aquela que foi definida na Lei Orçamentária Anual apresentada no Congresso no ano anterior. Certo? Então, no final do ano, o governo Dilma mudou a meta no dia 3 de dezembro, foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2015, e, portanto, em 2015, cumpriu a meta fiscal. Não foi contra a Lei Orçamentária Anual. No entanto, como bimestre a bimestre o corte do gasto não foi suficiente para manter aquele mesmo nível de meta de déficit que você tinha no início, depois da primeira revisão, ali em agosto, não é? Isso foi um pretexto para o impeachment. Está claro? Está entendido? Qual é o problema? Qual é o problema? Que esse feitiço agora está virando, em 2017, contra o governo Temer, de uma maneira extremamente forte. Não é? Por quê? Porque a arrecadação tributária está caindo com uma velocidade ainda maior do que caiu em 2015. Certo? Isso eles não esperavam, porque achavam que a economia ia crescer. Então, eles amarraram a eles mesmos ao definir uma meta de déficit, né, mais ou menos 40 bilhões inferior à meta de déficit de 2016. A meta de déficit é de 140 bilhões em 2017. Só que a arrecadação no primeiro bimestre, né, já caiu algo em torno de 8%. A arrecadação em termos reais. Não é? E não é brincadeira. A arrecadação que depende de lucros está caindo assim, em torno de 40% em relação ao ano passado. Não estou falando 2014, estou falando do ano passado. Está certo? Impostos vinculados à lucratividade das empresas está despencando nesse nível. Está certo? O que significa o seguinte... Como o governo se amarrou para poder legitimar um impeachment, ou melhor, legalizar um impeachment ilegítimo, não é? E, ao mesmo tempo, os economistas do Ministério da Fazenda são, de fato, doutrinários neoliberais, o governo está cortando o gasto público mais ou menos no ritmo da queda da arrecadação. Tá certo? Então, aquilo que a PEC imaginava deixar só para o próximo governo, e, eventualmente, no limite, em 2018, mas com pouco impacto, porque a economia já estaria recuperando, já está ocorrendo este ano, em 2017. Então, o corte do gasto no primeiro bimestre foi também de 8%. E, no final, à medida que ficou conhecido o resultado do primeiro bimestre, eles foram obrigados a fazer um contingenciamento que foi anunciado na semana passada. Se não me engano, dia 28 de março, quarta-feira da semana passada, à noite, pelo Meirelles. Tá certo? E com esse contingenciamento, o primeiro contingenciamento bimestral, que a nova interpretação da lei de responsabilidade fiscal por conta do impeachment passou a exigir, o gasto público, esse ano, já vai ter uma queda real em relação ao do ano passado. E essa queda a gente não pode prever ainda, porque a arrecadação pode continuar caindo num ritmo muito forte. Tá certo? O que significa que o orçamento público pode ser uma poderosa, não é, draga no crescimento econômico em 2017. Pode acontecer que o gasto público seja cortado em termos reais, sei lá, no limite, se eles cumprirem, não é, a risca, até 10%. Para vocês terem ideia, no primeiro bimestre, ocorreu um corte, veja, em relação ao primeiro bimestre de 2016, que já era aquela míngua, um corte de 80% do PAC. Tá? E um corte de quase 90% do Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, tudo que envolve investimento público está agora indo para a raspa do tacho. Por quê? Alguns gastos automáticos, como o gasto da Previdência, como alguns gastos vinculados à Seguridade Social, embora o seguro-desemprego tenha caído, é até uma proposta que eu tenho a fazer aqui, o seguro-desemprego tenha caído, porque o prazo de uso do seguro-desemprego é muito curto. Tá certo? Então, certamente, isso ajuda a explicar por que do corte muito brusco da taxa de juros, que eles vão acelerar, provavelmente, não é? Mas, considerando a apreciação cambial também, e essa política fiscal fortemente contracionista, é muito difícil que a gente tenha crescimento em 2017. Não é? A não ser que eles façam três coisas. Mudem, primeiro, de novo, a interpretação que levou ao impeachment da Dilma. Não é impossível, mas seria o cinismo político máximo, e eu acho ainda, nesse momento, difícil que ocorra. Pode ser que ocorra. Não é? Mas eles podem, eventualmente, procurar receitas extraordinárias, podem praticar pedaladas. Praticaram já uma pedalada no ano passado, que foi a devolução de 100 bilhões do BNDES para o Tesouro Nacional. Isso, sim, é vedado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá certo? E o TCU e o Congresso Nacional, evidentemente, não falaram nada. Não é? Agora, pode acontecer que, ao longo do tempo, eles eventualmente busquem mudar a meta fiscal. Vai ser uma briga de foice dentro do golpismo, digamos assim. Está claro? Agora, o que é evidente é que o feitiço já virou contra o feiticeiro, e qualquer dessas iniciativas que eles façam, ou mesmo a omissão, vai deixar claro que o arranjo associado tanto a ausência de política anticíclica, da maneira como se define as metas fiscais no Brasil, não é? É errada, muito errada, e sujeita, inclusive, o governante a um crime de responsabilidade inexistente, por conta da recessão. Não é? E, ao mesmo tempo, isso vai desmoralizar, antes do próprio governo, a lei do teto do gasto. Tá certo? Então, digamos assim, isso é traz para a gente, além do desgaste que o governo vai ter, traz também, do ponto de vista ideológico, do debate, não é? Uma mudança forte de interpretação que, se uma candidatura de esquerda souber utilizar, não é? Permitirá que, no início de um novo governo, se houver eleição em 2018, se um governo de esquerda ganhar em 2018, mas isso abre muito mais a possibilidade que, em 2019, se inicie o governo, não é? Lutando fortemente contra as amarras que o golpismo tentou deixar para os seus sucessores. Está claro? E isso é bom. Tá? A minha, evidentemente, tudo que eu vou falar aqui tem a ver com essa condição. Se não ganhar um governo de esquerda, e se o governo de esquerda considerar que, eventualmente, dá para levar o barco com essas transformações institucionais que foram colocadas na Constituição no governo Temer, nada do que eu estou dizendo vale, mas, ao mesmo tempo, eu acho que será o fracasso completo do campo da esquerda institucional no Brasil. Está claro? Então, tudo que eu vou falar aqui está supondo essas condições de ordem política. Está claro? Então, como que a economia vai se recuperar? Se o que eu estou falando ocorrer, se o governo tiver contração fiscal em 2017, 2018, ter baixo crescimento até em 2018, vai ficar evidente que só é possível sair da crise realizando um amplo programa de investimentos públicos. E que também só é possível com uma transformação dos aparatos institucionais e legais. Mudar não apenas a emenda do teto do gasto, mas agora mudar também a lei de responsabilidade fiscal. Porque não dá para fazer política econômica com essa nova interpretação da lei de responsabilidade fiscal. Está claro? Em fazendo isso, é o seguinte, o déficit tem que estar liberado por um determinado período. Porque o déficit não é resultado do aumento do gasto. Veja o que eu estou falando. O gasto, em 2017, caiu 8% em termos reais em relação a 2018. O investimento público está no osso. O déficit é resultado, e é evidente agora para qualquer um, é resultado da queda da arrecadação por causa do baixo crescimento. Quer dizer, só dá para fazer ajuste fiscal com crescimento. O ajuste fiscal não é condição do crescimento. Pelo contrário, ele inibe o crescimento e a ausência de crescimento inviabiliza o ajuste fiscal. Então é preciso relaxar os constrangimentos fiscais, tocar o pau no investimento público para a economia começar a crescer e, a partir daí, a retomada da arrecadação tributária é que pode permitir a recomposição do equilíbrio orçamentário ao longo do tempo. Para isso também, evidentemente, o segundo princípio. A política monetária não pode ser terceirizada para representantes dos banqueiros privados. Tá certo? Então, quer dizer, esse cenário de crise profunda dificulta muito a possibilidade de meio termo. Porque com meio termo você não sai da crise. Portanto, exigirá uma outra política monetária, inclusive para permitir financiar o déficit público com baixas taxas de juros. Porque, como nós colocamos, o Ladislau coloca sempre, o Beluso, eu mesmo, todo o nosso campo, o problema da dívida no Brasil não é o déficit público. Pensando no médio prazo, desde lá de 1991. Tá? Estou falando 91 porque a dívida pública caiu muito depois do confisco da poupança com Fernando Collor. Não é? E, sistematicamente, ocorreu superávit fiscal. Um ou outro ano ali no meio do Plano Real, mas é muito mais do que compensado pelas privatizações do governo Fernando Henrique. A despeito disso, a dívida não caiu muito. Certo? A dívida bruta praticamente não caiu. Por quê? Por causa do absurdo que são as taxas de juros reais no Brasil. Básicas. Então, até para resolver o problema do desequilíbrio fiscal, as taxas de juros têm que cair, porque é evidente até para os ortodoxos que, numa situação onde não há expansão do crédito, não pode a inflação resultar de uma taxa de juros que seja baixa demais a ponto de estimular o crédito, o gasto e a elevação de preços. Certo? Então, você tem, inclusive, esse debate um pouco teoricamente ridículo que aconteceu no Valor Econômico, não é? É completamente descolado do respeito dos dados empíricos, mas, pelo menos, um dos ortodoxos, o André Lara Rezende, tocou o dedo na ferida para dizer que a taxa de juros no Brasil é absurda. Não pelos motivos que ele considera lá, que é uma coisa sem senso. É um debate absurdo. A gente pode até discutir num outro momento isso. Mas, de qualquer maneira, há agora um espaço para uma forte queda da taxa de juros, até para financiar esse programa de expansão do déficit público ao longo do tempo. Tá? Onde que os programas de gasto teriam que ser ativados para permitir a recuperação em 2019? Recuperação firme. Basicamente, recuperando, num primeiro momento, recuperando o legado. Inclusive porque, se um governo de esquerda vencer a eleição em 2018, vencerá por causa da lembrança do legado. Então, o apoio político e popular para a retomada do legado, para vários programas que foram paralisados pelo governo Temer, será grande. E este legado, de fato, tem um impacto econômico muito dinâmico, porque está muito associado a itens de gasto que tem aquilo que os economistas chamam de grande multiplicador fiscal. Quer dizer, qual é o impacto sobre o crescimento da renda agregada derivado do aumento de uma unidade monetária do gasto público. Não é? O conjunto de programas que foi paralisado, e isso que eu estou chamando aí do legado, tem um enorme efeito multiplicador. Tá? Eu vou deixar, eu já mandei o texto para o Palhares, eu não vou falar o que tem que ser feito com a renegociação das dívidas das empresas, com a dívida dos consumidores e com a dívida dos estados e municípios. Mas é fundamental renegociar isso tudo com o movimento coordenado dos bancos públicos. Certo? E, ao mesmo tempo, é preciso, já vou adiantar aqui, não é? Aumentar o tempo de gozo do seguro-desemprego. Porque, inclusive com uma transformação que ocorreu ali no início de 2015, o tempo de gozo do seguro-desemprego é menos do que um ano. Certo? O que significa... Mas o número de desempregados de longo prazo, que os economistas chamam, aquilo acima de um ano, é muito grande. O grosso dos desempregados no Brasil agora não vai ter seguro-desemprego. Então, a gente vai produzir mendigos ou, coisa pior, por ausência de uma rede de proteção, que até agora tinha servido, mas vai estar desaparecendo essa rede de proteção. Tá certo? Então, um elemento fundamental de uma política para recuperar a economia é melhorar a rede de proteção, que envolve, inclusive, renegociação de dívidas, de estados, municípios, de empresas e de consumidores. Há vários mecanismos para fazer isso. mas também melhorar a rede de proteção, ampliando o tempo de gozo do seguro-desemprego. Para além da rede de proteção, quais são, a meu ver, os 8 legados que teriam um grande apoio político e popular e, ao mesmo tempo, um grande efeito multiplicador em 2019, financiado parcialmente com o déficit público, como eu já coloquei. Primeiro, o programa Minha Casa Minha Vida. Agora, o programa Minha Casa Minha Vida pode ser mais vinculado àquilo que se chama Minha Casa Minha Vida Entidades e, em particular, com programas de urbanização, urbanização de favelas, de ocupações e loteamento ilegais e, eventualmente, programas de substituição energética. Eu vou falar um pouco disso adiante. Mas isso tem um impacto sobre a geração de emprego, sobre o setor de construção, um efeito multiplicador enorme e relativamente rápido. E, evidentemente, também um apelo popular e junto aos movimentos sociais, particularmente se for articulado com um programa de reurbanização de favelas, enorme, trazendo de volta os urbanistas de esquerda para pensar uma política urbana no Brasil, né, e não terceirizar essa política urbana para representantes diretos e indiretos de grandes construtoras. Claro? Segundo, saúde e educação. O IPEA fez um estudo analisando, mostrando que os gastos em saúde e educação são os que têm o maior multiplicador fiscal. Perto ali é o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, mas o multiplicador fiscal é entre 1,8 e 1,7 no primeiro ano. Quer dizer, você gera uma renda que é 1,7 múltiplo daquilo que foi gasto no primeiro ano, mas continua gerando posteriormente. Porque uma pessoa recebe o dinheiro, é uma unidade de gasto. Essa pessoa vai gastar uma proporção dessa unidade de gasto. A outra vai gastar uma proporção do que vai receber. E isso reanima o circuito de renda, produção e emprego na economia. Tá certo? E aí, é evidente, atenção primária de saúde, unidade básica de saúde, farmácia popular, inclusive mais médicos. Porque uma vez que você contrata 3 médicos para uma localidade pobre, e eles vão morar lá, eles não estão só resolvendo o problema ali, mas assim como os velhos que recebem a aposentadoria rural tem um impacto enorme sobre pequenas comunidades, o emprego público qualificado, seja nos institutos federais, seja na provisão de saúde, também tem um impacto multiplicador importante em comunidades pobres. Tá certo? Para a educação, nós sabemos, a população sabe, construção de Instituto Federal de Saúde e campus universitário, a população sente que aquilo tem um impacto econômico direto. Mas não tem só um impacto econômico, evidentemente que atende uma demanda social importantíssima. Além disso, é possível também começar a tocar obras de grande impacto vinculadas também à resolução da questão ecológica ou os problemas ambientais. Por exemplo, não é difícil pensar, já há muita gente pensando, aliás, vincular a transposição do São Francisco com um projeto de irrigação e substituição energética no Nordeste do país, que envolve placas solares, envolve energia eólica, certo? Assim como você criou uma rede de cisternas no Nordeste, por que não pode existir um programa, vou falar um pouco disso, inclusive financiado internacionalmente, para produzir energia barata no Nordeste com substituição energética, aproveitando a luz do sol e a força dos ventos. Está claro? E isso, vinculado com a transposição do São Francisco e projeto de irrigação, poderia modificar profundamente, a longo prazo, essa região do país, combatendo as desigualdades, as heterogeneidades sociais e regionais e, ao mesmo tempo, tendo um grande impacto econômico para a recuperação da economia. Tá? Outras obras de grande impacto, a conclusão das ferrovias é uma questão evidente, evidentemente exigindo mais financiamento daquelas empresas beneficiárias pela conclusão das ferrovias, e obras de mobilidade urbana, que é um conjunto aí de projetos que estão paralisados, que existem, são conhecidos, e que o governo não toca, inclusive porque está querendo forçar que estados e municípios façam um ajuste fiscal draconiano. Claro? Além disso, antes de falar da política social, retomar investimento estatal, isso não depende tanto de transformação legal, nem da mudança do superávit, estrito senso, depende de questões administrativas. Inclusive, com grande apoio empresarial, que é cada vez mais evidente, a retomada da política de conteúdo tecnológico local nas encomendas públicas. Certo? Isso também tem um impacto, um efeito multiplicador muito grande. Para a política social, além daqueles investimentos em saúde e educação que eu fiz de referência, não é? Será fundamental elevar o salário mínimo fortemente acima da regra em 2019, que isso tem um efeito multiplicador imenso, porque quem ganha salário mínimo, evidentemente, não poupa absolutamente nada, gasta tudo o que recebe. Não é? Ampliar o Bolsa Família e a linha de pobreza do Bolsa Família e criar um 13º para o Bolsa Família. Certo? Porque esse papinho da direita, que a ampliação do gasto social é que é o responsável pelo desequilíbrio fiscal, está completamente deslegitimado, já perdeu qualquer tipo de reputação e, evidentemente, não dialoga com a população em 2018. Claro, é por isso que coisas desse tipo que eles estão fazendo só pode ser realizado num governo que não venceu eleições, não apresentou um programa perante a população. Não é? Então, do ponto de vista tanto fiscal quanto do ponto de vista das barreiras ideológicas, não vejo mais barreiras para uma proposta como aumento do salário mínimo, elevação da Bolsa Família, da linha de pobreza e um 13º para o Bolsa Família. E, evidentemente, o fortalecimento da agricultura familiar, é claro, com apoio à reforma agrária e à formação de cooperativas. Tudo isso são programas, digamos, que envolvem basicamente o uso de quadro institucional, legal e expertise já existente. Quer dizer, que pode ser retomado rapidamente, com efeitos muito rápidos. Eu diria, talvez, os programas podem ser tocados nos primeiros 6 meses ou nos primeiros 100 dias, digamos assim, e terão efeito já no final do primeiro ano de um governo, mudando inteiramente, inclusive, o quadro dos resultados fiscais por causa da retomada da arrecadação. E isso está acontecendo, por exemplo, em Portugal. O governo socialista português resolveu fazer um programa de ampliação do gasto público e, ao invés de aumentar o déficit público, 6 meses depois, reduziu o déficit público, porque a arrecadação fiscal está bombando. Está claro? Mas, além disso, eu acho também que um conjunto de novas bandeiras tem que ser pensada. Não pode só, evidentemente, viver da retomada do legado e, evidentemente, modificando aquilo que no legado estava errado. não é? Pelo menos, eu acho que 4 programas novos, a gente pode começar a discutir, levantar a bola, pelo menos. E são programas que conciliam esses dois princípios. A redução da heterogeneidade regional e social, de um lado, e, do ponto de vista econômico, um grande multiplicador fiscal. E, ao mesmo tempo, me parece que eles podem ter um grande apelo social exatamente por conta da proposta de redução da heterogeneidade. Né? Bom, quais programas poderiam ser pensados? Novos, eu imagino. Existe, junto à Caixa Econômica Federal, um programa chamado Saneamento para Todos. Né? Evidentemente que a principal carência de infraestrutura brasileira, como a gente sabe, não é energia elétrica. Luz para todos praticamente resolveu essa carência. Mas o saneamento e a água potável e o reuso, o tratamento da água, para diminuir, inclusive, o desperdício, é um grande gargalo. É um grande gargalo. Eventualmente, justamente para relacionar o saneamento com as questões modernas do reuso da água, não é? Esse programa poderia se transformar numa prioridade nacional, como Luz para Todos foi também, e ser rebatizado de Água para Todos. Tá certo? Justamente para marcar a sua prioridade e vinculá-lo ao reaproveitamento. Certamente atende a uma carência, diminui a heterogeneidade no atendimento, no acesso a essa infraestrutura. É uma enorme bandeira política, com apoio mobilizador do esforço nacional, que é fundamental para pensar desenvolvimento econômico e política pública. O Albert Hirschman já dizia isso na década de 50. E, ao mesmo tempo, tem um grande efeito multiplicador. Tá? Outro que, digamos, toca, diz muito respeito com aqueles que trabalham com mídia alternativa. Mas não apenas. Por que não um programa como Banda Larga para Todos? Também, evidentemente, é um programa que tem um impacto tecnológico importante. Pode estar vinculado com o investimento público com exigência de conteúdo tecnológico nacional. Estimula o ganho de capacitação de empresas nacionais e tem um grande efeito acelerador sobre o investimento privado. E, evidentemente, atende a uma demanda e reduz uma enorme heterogeneidade de ordem social, inclusive no acesso à cultura. Isso pode estar vinculado com programas pilotos de início em institutos federais de educação, campus universitários, depois escolas estaduais e municipais, e a partir daí irradiar-se pelo Brasil inteiro. Eventualmente, um programa para 4 anos ou 5 anos, Banda Larga para Todos. E também associado, não apenas essa universalização do acesso à internet veloz, mas também a democratização da produção do conteúdo, inclusive em bases regionais. Está claro? Terceiro programa é o Emprego para Todos. É o mais complicado, sem dúvida nenhuma, pelo menos colocar como meta. Há muitos economistas que sugerem que, inclusive, eventualmente, o governo deve empregar todos que queiram. É uma questão que eu acho que a gente precisa discutir mais. Mas a meta é reduzir, em 4 anos, o desemprego para níveis semelhantes àqueles que nós tínhamos em 2014. E, enquanto não chegarmos a isso, porque todo brasileiro tem direito ao emprego. E hoje, olha, se a gente for medir aqueles, não apenas o que a PNAD mede, que é 13%, é muita coisa, 13,2%. Mas, além disso, aqueles que estão por desalento ou que trabalham muito menos do que gostariam, certamente a gente já tem aí algo em torno de um quarto da população brasileira. Algo em torno de 25% da população brasileira, que gostaria de trabalhar, eu estou falando. Eu não estou falando dos 13% lá, que são medidos pela PNAD, mas com esses outros critérios. Então você tem, digamos, é uma bandeira fundamental, justifica a extensão do seguro-desemprego. O seguro-desemprego tem um impacto multiplicador evidente, porque quem está desempregado vai gastar aquilo que ele recebe, não vai poupar absolutamente nada, reanima o circuito da renda e da própria geração de emprego, e a bandeira de emprego para todos tem que ficar inscrita no sistema político brasileiro, na cultura política brasileira, porque é um pouco assim. Foi um pouco assim desde a década de 30. Tá certo? Isso foi retomado na última década, e, evidentemente, o que o neoliberalismo pretende é romper com essa tradição que imagina o emprego para todos no Brasil. Não é? Com a ideia de que, eventualmente, ou a globalização, ou a falta de qualificação, naturalmente pode deixar algo em torno de, como disse o Fernando Henrique certa vez, talvez, com a globalização, 25 milhões de brasileiros naquela época, algo em torno, não é? Hoje, mais, muito mais do que isso, seria, proporcionalmente, não é? Mas, digamos lá, 25% dos brasileiros não poderiam estar integrados nessa economia globalizada, que é o projeto neoliberal. Não dá. Não dá para aceitar esse tipo de desconsideração do papel que o emprego tem para a definição da identidade, enquanto a gente não tiver capacidade de pensar uma sociedade pós-emprego e, eventualmente, definir, sim, num outro momento, numa outra conjuntura política, um programa de renda universal para todos. Tá? Considerando que o país tem muitas heterogeneidades e a superação dessas heterogeneidades tem muito crescimento da renda e do emprego, a gente pode colocar ainda a meta de expansão do emprego universal. Emprego para todos. Finalmente, um outro programa que eu queria levantar aqui, levantar a bola, é, já tivemos o Luz para Todos. A gente pode pensar o Luz do Sol para Todos. Né? Que envolveria universalizar placas solares e usinas eólicas numa tecnologia que está tendo uma curva de aprendizado e um barateamento do custo impressionante. E isso, eventualmente, pode ser feito em algum convênio com a China, por exemplo, ou com a Alemanha, não é? Vinculado a um esforço global de combate ao aquecimento global. Inclusive, aproveitando do ponto de vista geopolítico, que tanto a Alemanha quanto a China vão se posicionar certamente de um modo, não é, polar em relação às propostas de destruição do Acordo de Paris, que já não era grande coisa, pelo governo Trump. Não é? Então, esse programa, me parece, pode ter também um impacto geopolítico para tratar aquele que talvez seja o principal problema da humanidade até hoje, que é a possibilidade de um aquecimento acima de 2 graus em relação ao período pré-industrial, que mobiliza internacionalmente, inclusive, apoio para o financiamento de programas pilotos que podem ocorrer, por exemplo, no semiárido brasileiro e no semiárido africano. Né? Programas pilotos em hospitais, escolas e universidades, depois estendendo para favelas e loteamentos ilegais, substituindo gatos, então tendo até um impacto, digamos, que pode ser considerado interessante por parte das empresas de distribuição, pelo empresariado, inclusive, e certamente isso tem um efeito não apenas dinamizador de geração de empregos, mas também da inovação tecnológica. E pode estar vinculado, como eu falei anteriormente, diretamente a metas de conteúdo tecnológico local associado às encomendas públicas nesse programa de investimento. Então, também envolve uma adesão com uma parte do empresariado brasileiro, não é? Que agora vai ter que comprar o conjunto desse projeto aqui. Não é? Que, evidentemente, não pode ser apenas chamado a receber as benesses sem oferecer as contrapartidas e sem apoiar abertamente o conjunto de princípios que um programa desse tipo pode estar oferecendo. E isso envolve, evidentemente, discutir, para concluir aqui a minha fala, discutir a questão do financiamento, porque, num primeiro momento, evidentemente, o financiamento tem que passar pelo déficit público. A baixas taxas de juros, controlando publicamente o Banco Central Brasileiro. Mas, num segundo momento, a gente tem que pensar como financiar esses programas. O princípio fundamental é financiar com baixo efeito multiplicador da arrecadação, de maneira que o aumento da arrecadação não gere uma queda do gasto privado. Né? Esse é o princípio. Porque aí, ao longo do tempo, o aumento do gasto vai ter, inclusive, um efeito de ampliação das rendas privadas, inclusive das rendas. Como eu falei, os impostos sobre lucros caíram 40% no primeiro bimestre de 2017. Então, os empresários, me desculpem, algum momento eles vão entender que pedir corte do gasto público é diminuir a receita deles. Não é possível que eles não entendam que a encomenda pública é receita privada. Algum momento eles entendem. E não vão poder continuar tirando no próprio pé. Tá? Só que isso, evidentemente, tem que ser definido por um princípio. Princípio público, muito claro. Com uma pedagogia para a população e para a mudança das referências e dos paradigmas do debate público. Certo? Que figuras do nosso campo podem fazer, porque tem muita capacidade de interlocução pública. Tá certo? Agora, num primeiro momento, o princípio fundamental é: não se pode financiar o investimento público com corte de direitos, particularmente direitos constitucionais. É simples. É fácil de entender. Né? E, basicamente, lembrando que há uma sonegação anual que já é estimada em 500 bilhões de reais, que a dívida ativa da União, ou seja, a sonegação que já foi pega, é, olha o valor, 1,8 trilhão. Certo? Ok? Quase 2 trilhões. Vai crescendo. A dívida ativa de cobrança imediata, você pode chegar lá e, eventualmente, tirar recursos no limite. É claro que você pode negociar, mas a dívida ativa de cobrança imediata é de 260 bilhões. A dívida com a Previdência Social, inclusive das grandes empresas de mídia no Brasil, é de 430 bilhões. Tá certo? Então, isso tem que ser, evidentemente, discutido. A base é: vamos combater a sonegação e pagar a dívida fiscal. Antes disso, não pode ter corte de direitos. E, dados esses valores, não tem déficit. Se a economia começar a recuperar, acabou o déficit. Mas, com a recuperação de parte desse recurso, não tem déficit público. Pelo contrário, se ocorrer um aumento do investimento com efeito multiplicador, as receitas privadas vão recuperar rapidamente. Até a capacidade de pagar a dívida tributária vai aumentar. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Então, seria fundamental um debate público sério dessa questão e, no início, uma força-tarefa para combate à sonegação e cobrança da dívida ativa. E, eventualmente, uma renegociação séria com os grandes devedores. Não, digamos, não um refis abstrato. Tá? Mas localiza. Quais são os grandes devedores? Como que você vai pagar a sua dívida? Quais vão ser as contrapartidas para o refinanciamento da dívida que você oferece? Eventualmente, participação em programas. Em vez de pagar a dívida, você quer participar de um programa de investimento público, como, por exemplo, o Luz do Sol para Todos, em uma determinada região? Vamos transformar a tua dívida em um programa de investimento numa determinada região, por exemplo. Né? Garantia que o dinheiro vai entrar e imediatamente vai ser canalizado para um... Ok? Há como negociar, diferentes formas de negociar isso. Além disso, três iniciativas tributárias e financeiras emergenciais. Primeiro, CPMF. É absolutamente necessária. Embora eu tenha vários amigos que questionem a CPMF, porque a CPMF é um imposto não progressivo. É verdade. Mas a CPMF é um imposto muito bom porque ela facilita o combate à sonegação. Então você pode propor uma CPMF de 0,01%. Não é? Quando a Fiesp colocar os patos na rua, você pode até fazer uma contraproposta. Então, vamos colocar a CPMF de 0,001%. Por quê? Porque isso vai arrecadar pouco, é isso aqui, mas vai permitir combater a sonegação. Você é contra o combate à sonegação? Tá? Então, a CPMF, eu acho que há um caso político a ser feito, não é? Há argumentos muito fortes para retomar a CPMF, vinculando, evidentemente, pode vincular com saúde. Pronto. Como era a ideia original. Inclusive do médico, não de esquerda, liberal. Tá certo? Segundo, ao invés dessa liberação neoliberal do FGTS, fazer uma liberação mais veloz dos recursos do FGTS para obras de saneamento vinculadas ao Água para Todos. Eventualmente, associando com banco público, investimento de banco, dos bancos públicos fortes e, eventualmente, investimentos privados negociados, até negociando a dívida tributária em alguns casos. Tá certo? Para fazer uma força-tarefa para acabar com o problema do saneamento no Brasil. Certo? Então, de ordem financeira, acelerar os trâmites de transferência do FGTS, vincular isso a uma ampliação do crédito barato por parte dos bancos públicos, inclusive, eventualmente, tomando mais do banco dos BRICS e utilizando a possibilidade de tomada de financiamento dos bancos dos BRICS para financiamento em infraestrutura, para melhorar as condições de financiamento com o BID e com o Banco Mundial. Nesse cenário, não é, de disputa pela hegemonia global que a gente está começando a assistir no mundo. E, finalmente, isso é emergencial, usar parte das reservas cambiais brasileiras para a constituição de um fundo social de desenvolvimento, acho que esse seria um nome bom, não fundo nacional, fundo social de desenvolvimento, para apoiar várias dessas iniciativas aí que eu fiz referência, e parte das reservas podem ser utilizadas como garantia para empréstimos de longo prazo com o Banco dos BRICS, estimulando essa concorrência que eu falei com o Banco Mundial e com o BID. Tá? São iniciativas plenamente viáveis, já existe expertise jurídica e econômica para tocar adiante cada uma dessas iniciativas, de mais ou menos emergenciais. E, finalmente, pensando mais o médio, longo prazo, é fundamental garantir o financiamento de desenvolvimento com progressividade tributária. Como o documento que o Palhares trouxe aqui, Austeridade e Retrocesso, aponta muito bem, num primeiro momento, isso envolveria, no ano seguinte, a aprovação legal, evidentemente, né? A cobrança do imposto de lucros e dividendos distribuídos das empresas para os acionistas. Pode até diminuir a tributação da empresa, mas aumenta a tributação para o acionista. E vincula a redução da tributação da empresa com a realização de investimento. E elimina, por outro lado, esse furo no sistema tributário brasileiro, que é a dedução de juros sobre o capital próprio. Como se a empresa pagasse juros para o próprio capital, o que lhe permite abater imposto devido. Que é uma invenção puramente contábil, porque o capital da empresa é o capital da empresa, ela não está pagando juros por isso, não pode considerar que ela estaria tomando esse recurso de um banco e, portanto, estaria remunerando esse recurso com juros a si mesma, permitindo que ela pague menos imposto. É um absurdo. Tem que ser eliminado. Né? E, eventualmente, no médio prazo, é possível, sim, trocar a progressividade, o aumento da progressividade dos impostos diretos. Né? Isso é um debate sério que um político com grande interlocução pública poderia fazer, eu acho, sendo capaz de vencer. Aumentar a progressividade do imposto de renda, diminuir, não é, o imposto das faixas menores, aumentar, inclusive, eventualmente, a isenção, mas aumentar fortemente a cobrança e o número de alíquotas para cima. E, se quiserem, vamos imitar os Estados Unidos. Tá certo? Não é nem preciso ser Suécia. Se chegar em 39%, já é um bom começo de conversa. Ok? Além disso, isso pode ser discutido, claro, além disso, tem imposto sobre heranças, imposto territorial rural. Questões, claro, que são muito complexas do ponto de vista político, particularmente o territorial rural, mas é uma discussão que tem que ser feita. Tá? Imposto sobre fortunas pode até moderar a proposta do Fernando Henrique Cardoso. Que o projeto de lei que está no Congresso é do Fernando Henrique Cardoso. Tá? E pode negociar isso com uma unificação e redução das alíquotas dos impostos em cascata. Para facilitar, inclusive, mas tem que ser negociado, facilitar, inclusive, a operação tributária das empresas. Não é? Juntar isso com o Fundo Ambiental Internacional para apoiar o Luz do Sol para Todos, como eu já coloquei. Não é? Isso, inclusive, teria um impacto bom sobre o orçamento público, porque reduziria a conta de desenvolvimento energético no Brasil, que é o subsídio que se dá para a chegada de energia elétrica em regiões carentes. Né? Diminuiria também a conta de luz das repartições públicas e estimularia, evidentemente, um novo ramo de atividade verde tecnologicamente avançado. Tá? Basicamente, são essas as ideias que eu queria levantar aqui e aprofundar, para que a gente possa aprofundar o debate. Não é? E eu acho que a gente tem que pensar grande nas finalidades. Esse é o objetivo aqui da minha fala. Não é? Basicamente, respondendo a uma encomenda de quem gosta de pensar grande, que é o Joaquim Palhares, não é? Dentro do espírito da Carta Maior, e a nossa ação, evidentemente, também tem que priorizar a grande política, inspirando as grandes massas, não é isso? Porque não adianta a gente se autolimitar, mais uma vez, evitando aquelas políticas que desagradem parcelas ideologizadas e radicais da classe média e do empresariado. Está certo? Uma parte delas só vai ser ganha com a retomada do crescimento, uma parte. Nem com isso. Não é, Palhares? Porque a busca da unanimidade paralisa. A esquerda tem que ter isso muito claramente em 2018. Não é? Então, lutemos por um Brasil de todos, mas um Brasil de baixo para cima. Obrigado.